mais de tudo, né? Abençoei a terra lavando meu prato, fé. Meio bolado eu viajo o mundo, fé. Num olhar de bandido, rosas azuis, andar de amigo e inimigos sem luz. Onda de luz sonora, frequência de terremoto. Eu jogo teu fone com fome contra um controle remoto. E eu vou de moto, pescando ilusões. Não concordo com falsas expressões. Minhas conclusões que pesam nas multidões fazem meu ódio pensando multiplicar cifrões. Abaixo do Cristo eu sei que tudo vai melhorar. Voando suave, sonhando num melhor lugar. Raramente eu durmo, meu turno é despertar. Eu tenho energia de sobra pra poder desperdiçar, né? Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre, sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Sempre, sempre. Dias e noites me vi sem direção. Caminhando por aí sem orientação. Não, algo além da razão. Futuramente modificaria minha percepção. Visão, dom de manter postura sem falsidade. Falar de cultura com criatividade, humildade, lealdade e ser real. Não aceitando esmola, sendo obra do real. Fundamental é crer em algo imenso que tá com nós na moral. Quando o clima tá tenso, é nisso que eu pense. Deposito confiança, a vida em si só vale o equivalente aos zeros na sua herança. Com esperança, espero minha vez. Hienas gargalham problemas, escassez. Nada de risco, vivendo nada limitado. Eu sigo aproveitando um sentimento misto. Muito obrigado aí. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre, sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre, sempre. Eu vou viver pra sempre. Eu vou viver pra sempre, sempre. É, S, S, I, S.